os reis saem a lutar, Davi ficou em seu lugar. Um olhar perdido em pecado, Bate-Seba ao luar encantado. Ele enviou por ela, não pensou. O coração do rei se entregou. Pequena chama, um fogo a arder. Na noite escura, o lamento a crescer. Ó Senhor, olha minha dor. Quebra as correntes do meu clamor. A tua graça é o meu abrigo. Mesmo na queda, és meu amigo. Urias, homem justo, leal, no campo de batalha fiel. Davi em seu trono a tramar, e a vida de um servo a pagar. A espada do rei, um peso a mais, o luto e a dor como um vendaval. Mas o Senhor vê e o coração sabe que a verdade brota e a justiça não acaba. Ó Senhor, olha minha dor. Quebra as correntes do meu clamor. Mesmo em meio à batalha, quando o erro faz sua trilha, ergo os olhos, confesso a dor. Vem, Senhor, traz teu amor. Ó Senhor, olha minha dor. Quebra as correntes do meu clamor. A tua graça Essas letras são inspiradas na história de Davi e Bate-Seba e refletem a luta interna e a busca pela graça de Deus, permanecendo fiéis à mensagem bíblica.